Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui uma vez mais ao Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Boa Nova. O programa que vos permite todas as semanas aqui um autor ou banda em destaque, normalmente ligado à lusofonia. Ora, esta semana não é exceção, sendo que hoje temos alguém que até pelo seu EP vem cantando inglês, mas é um nome que já várias vezes ouviram aqui falar na Boa Nova, e naturalmente também, não querendo que os nossos ouvintes sejam só nossos ouvintes, de facto vão apanhando também tudo aquilo que há no éter, e Ana Free é um nome que já há alguns anos, de facto, vem partilhando as suas músicas connosco, e é até pelo éter que começou, mas é com ela mesmo que vamos conferir isso. E a verdade é que já há algum tempo que andámos a querer fazer um destaque com ela, e a isso foi possível hoje, também muito via a tecnologia. Já várias vezes passámos o Atlântico para falar com as pessoas, hoje estamos a passar o Atlântico e quase um continente para falarmos com a Ana Free. E, naturalmente, antes de mais, é desejar-lhe, ainda que virtualmente, as boas-vindas aqui junto à Serra da Estrela. Olá! Imagine-se tudo aí, bem? Tudo bem, obrigado. Imagine-se que saí de Los Angeles, está a ver a Serra da Estrela. Portanto, branquinha como é próprio para esta altura. Imagina. Ah, seria tão lindo ter essa vista, mas não. Não, aqui está tá muito sol e faz algum calor, mas não sei se está sol aí. Não, é esta hora seguramente não está. Portanto, não, ora, pois. Nós hoje, a verdade é que estamos a falar com uma distância larga e também com um fuso horário diferente, cerca de 9 horas. Portanto, aqui à noite, sim, aí será horas, praticamente exatamente. A hora do almoço, não é? A hora do almocinho aqui, para vocês acabaram de jantar ou estão a jantar, nem sabemos, muito estamos bem. Todos confundidos. Muito bem, então estamos aí, de facto, então, a partilhar com alguma distância, e hoje, felizmente, graças à tecnologia, estamos aqui para falar... Ainda bem, não é? Naturalmente, também, daquilo que tem sido o seu percurso, uma vez que é a primeira vez que está connosco aqui no FM da Boa Nova, mas muito também centrado neste último EP, porque hoje em dia está muito aí a passar, nem mais nem menos que Califórnia. Portanto, o tema que hoje está também já com um videoclipe. Mas, enfim, temos que recuar àquilo que é Ana Free. Eu comecei a dizer que precisamente foi no éter, por via das novas tecnologias e também da internet, que Ana se foi dando a conhecer. Recuando a esse tempo, que já vai uns anos, julgava que nessa altura, enfim, dessa maneira imberbe que o fez, que hoje estaria onde está? Não, realmente não é possível eu dizer que podia ver de alguma forma um meu futuro, digamos, em termos de carreira, em termos pessoais, nessa altura, não é? Em 2007, quando comecei esta aventura online, foi passo a passo, foi um processo orgânico, aprendi muito ao longo dos anos, não sei, entre outras coisas, pelos erros e as decisões positivas que fiz e coisas que tive que equilibrar a nível pessoal, a nível profissional, mas realmente estou super contente, com super feliz com o meu percurso e onde estou hoje em dia, e realmente estou a adorar ainda fazer... Claro, os meus vídeos no YouTube, te faço de vez em quando, e sigo no estúdio, sigo a escrever músicas, e aqui em LA, pronto, o ritmo é um bocado diferente, mas mesmo assim sinto que tem sido um trajeto assim natural para mim. Hopefully the night will algum tempo atrás, quando estava sobre a cura, era em Londres que estava, portanto, de algum modo já foi conhecendo um pouco este mundo, e a sua vida também está prestes a mudar, temos, enfim, podemos dizer, até porque partilhou isso no seu Facebook. Está prestes a ser mãe dentro de alguns meses, portanto, antes de dar-lhe os parabéns para o seu estado de graça. Tudo tem assim o seu início e o seu fim, digamos, o seu final, que depois abre portas para outras coisas e outras partes e novos caminhos da vida. Quando eu vivia em Londres, fez todo o sentido, foi uma altura onde tinha que estar em Londres, onde queria estar em Londres, e dava-me assim a sorte imensa, o que não tenho agora, de voltar assim para casa em 2 minutos em Lisboa, né, 2 horinhas de voo. Desfrutei muito essa época da minha carreira também, e depois pronto, as coisas foram também desenvolvendo de uma forma também mais pessoal, a nível pessoal. Eu e o Rodrigo, o papá da minha filha, o meu namorado, estamos juntos há 5 anos. Uhum. Exato, ele é um produtor e ele produziu o meu primeiro álbum, o Together, e pronto, também por razões pessoais decidimos que tínhamos que os dois começar em algum lado do mundo, decidir onde queríamos, pronto, viver. Uhum. Exato, portanto, acho que nesse sentido tem sido muito enriquecedor viver em Londres e passar por todas essas etapas que passei, para poder também pôr estas histórias em um formato musical, não é? Em canções, e tem sido também uma coisa muito natural, não digo fácil, não foi nada fácil fazer estas transições e mudar, como disseste há bocado, de continente para o outro lado do mundo, 8 horas de diferença, longe da família e tal, mas são os sacrifícios que são os sacrifícios que fiz para seguir os meus sonhos também profissionais e aventurar-me para o mundo, não é? Vim cá para os Estados Unidos quando tinha 25 anos, sim, portanto acho que é uma boa idade, ou é agora ou nunca, sinto às vezes. Pois bem, pesou muito bem as coisas, aliás, de vários aspectos. Também sabemos que a sua formação em termos académicos vai para a área da economia, portanto também teve esse lado mais racional, se podemos dizer, para pensar. Uhum. Agora, Los Angeles, de facto, é um mundo bastante diferente. Sendo que, o que é que notou já em si, que de algum modo mudou, por via do ambiente com que está relacionada? LA, pronto, a dimensão é outra, não é? Los Angeles tem a população de Portugal inteiro, quase. Portanto, a dimensão é outra, a indústria é outra, o ritmo das coisas é outro, e o dinheiro que se gera aqui é outro. É completamente, mas também a competição é outra, portanto, é muito competitivo. Há muitas pessoas a quererem a mesma coisa, o mesmo pedacinho do bolo, e nesse aspecto acho que não é para toda a gente. Esta experiência de pronto, a qual estás-te a sujeitar quando fazes uma decisão assim, quando tomas uma decisão de vir para uma cidade gigante como esta, onde o centro é o centro da tua indústria, não é uma coisa fácil. Há que, claro, que pôr tudo na balança, incluindo a própria personalidade, e se é uma coisa que poder lidar com as oportunidades grandes e também a rejeição e tudo isso, é importante olhar um bocadinho para dentro e pensar se isto é se este tipo de decisão é uma coisa, não é, que vá condizer com a vida que uma pessoa quer. Mas nesse aspecto tem sido, graças a Deus, tenho lidado bem com isso. Sempre fui uma pessoa, uma artista com muita ambição, e sempre soube também que um dia ia querer realizar o sonho de, pelo menos, vir para os Estados Unidos e ver no que é que dava, e pronto, e tem sido um processo comprido. Também a nível de, se pensares bem, a nível de vistos, a nível de legalmente tudo, estar cá, tudo, não é, não é uma coisa que, não é, tipo, da União Europeia, onde as pessoas podem, não é, ir para qualquer país com o passaporte e tudo bem. Aqui é muito mais complicado, portanto isso também foi um fator. O Rodrigo, por exemplo, não sei se lidou tão bem com a mudança, mas ele, pronto, demora, cada um tem o seu ritmo, claro, para ajustar e adaptar às coisas. Portanto, para mim foi difícil a nível emocional, mas a nível profissional senti que consegui abrir umas portas rapidamente, enquanto que para o Rodrigo foi um bocadinho mais complicado, mas pronto, tem sido uma oportunidade fantástica para nós. Ainda somos muito, muito jovens e foi uma coisa que quisemos fazer muito os dois, também em termos profissionais e em termos de casal, não é? Portanto, e em breve vão ter o Menino Jesus, o que torna tudo muito mais agradável, não é? em breve, exato, vai tudo mudar outra vez. Nós temos essa pancada, essa mania, está sempre tudo. Fazemos tudo sempre ao contrário, eu e o Rodrigo, é incrível, tipo, ao contrário da norma, ao contrário de tudo o que é normalmente o que se faz. Nós sempre, desde o primeiro dia da nossa relação, fazemos as coisas sempre ao contrário, um bocado uma aventura sempre, todos os anos, todos os dias. Mas pronto, esta experiência depois, daqui nasce o EP, daqui nasceu também várias, já nasceram muitas coisas, vários projetos. Além da música também, o que é muito lindo, o que nos tem dado Los Angeles é poder também explorar um bocadinho outros vizinhos da nossa indústria, digamos, por exemplo, voiceover, que tenho feito bastante, que é muito divertido, não sabia que gostava tanto de fazer isso também. Oportunidades desse género, de escrever com outros artistas, escrever para televisão e filmes. Não, isto é uma coisa que sinto que isto é o lugar perfeito. Exatamente, para explorar todas essas oportunidades. De outra maneira podia passar à margem, não é? Exato, ou sim, exatamente. Ou eu não sabia, por exemplo, que gostava tanto, por exemplo, de fazer voice-over, não sabia, mas eu gosto tanto, não sei se é por ser cantora e por isso ter muito a ver com a voz, não é? Dar a voz a um anúncio ou qualquer, mas aqui é uma coisa que se faz muitíssimo e, embora seja muito competitivo, é super divertido fazer. Então, ao longo, paralelo com a música, também tenho feito muitas outras coisas, tenho criado o meu blog, tenho criado várias coisas, não sei, é um lugar onde há muita inspiração e muita oportunidade, portanto é gratificante a esse nível. Se trabalhares bem, se trabalhares muito, existe uma recompensa. Hás de conseguir aquilo que tu quiseres. See them all around this town, they followed in their hero's name. They built a wall and they knocked it down, couldn't bear the load long enough to stay. Pray for them as they find their way, so lost in a desert storm. Sweet escape to another place, looking for time to keep them warm. Oh, oh, why does the city shine so bright? Oh, oh, which street are you sleeping on at night? Oh, oh, who's gonna shine a light in the darkest hour of your life? Your life. All the lost souls, can you hear me? All the lost souls in the world. All the lost souls, do you copy? Oh, all the lost souls in the world. I know every day that I wake up to thank my angels and my lucky stars. 'Cause I've been blessed with everything I need to. Yeah, I'm on my way, God knows I'm working hard. Oh, oh, the sun never sets in California. If you're brave and if luck is on your side. Oh, but who's gonna shine a light in the darkest hour of your life? Your life. All the lost souls, can you hear me? All the lost souls in the world. All the lost souls, do you copy? Of all the lost souls in the world. All the brave hearts who've been outcast. All the outcasts being brave. This is a candle for you, baby. This will remind you of your name. Oh, oh, the sun never sets in California. If you're brave and if luck is on your side. Oh, but who's gonna shine a light in the darkest hour of your life? Your life. Vamos agora falar aqui precisamente do EP, okay. Cuja última visibilidade veio por via do Califórnia. Mas ainda antes, e talvez aqui, por aqui vamos até para o componente de imagem, veio a ter um tema precisamente com a Debbie Nova, da qual saiu de facto um videoclipe que teve um airplay interessantíssimo, portanto foi divulgado. Surpreendeu-a que o facto de ter talvez este dueto, chamamos assim, que também tenha, enfim, uma jurada possibilidade de mais gente ou de granjear para si outros públicos que ainda não tinham descoberto bem quem era a Ana Fri? Sim. Sim, nesse aspecto, o dueto em si também foi, eu queria fazer mais, porque a Debbie é uma grande uma amiga minha e tem um talento infernal, portanto queria muito fazer uma coisa com ela no disco, e pronto, convidei para escrever para ter uma songwriting session, uma sessão de composição comigo, cá em casa e no nosso estúdio. E saiu daí, saíram algumas músicas, uma balada, e uma delas foi, uma das músicas que saiu dessa sessão foi Say It To Me, que para mim parecia uma música fantástica, alegre, espírito de verão e também espírito latino, que a Debbie é da Costa Rica, e tinha assim muito a ver connosco, com a nossa amizade, e decidi que seria fixe pôr o segundo verso, fazer o segundo verso em espanhol. Portanto, ela canta o segundo verso. E sim, realmente, depois disso abriu-me assim também um bocadinho os horizontes no mundo, para os fãs, que estão na base de fãs, pelo menos da Debbie, no mundo latino. O que também tem sido muito interessante interagir com novas audiências, portanto. Adorei mesmo fazer essa colaboração, a Debbie 5 estrelas, sempre bem disposta, e isso é tudo o que um artista pode desejar, realmente, numa colaboração. Pois bem, não há muros que se inventem que permitam, enfim, mas o trampo que nos permita, enfim, esta pequena crítica que não nos deita abaixo a linha. Ora bem, mas, seguindo o EP. Também, se houver muros, há aviões, não é? Pois claro que sim. Enfim, não há nenhuma crise. Não há nada pior que proibir alguma coisa, não é? Arranja-se sempre maneira de a contornar. Isso, em definitivo, assim será. I get a feeling there's something more in the way that you say my name, and I'm hoping you feel the same. 'Cause when I'm with you, that's all I need. Is it obvious when I smile that I felt this thing for? little fun, just a little rock, we can slow down. If you wanna, don't really care, let them say what they say. It's okay, give me that anyway, say it to me every day. Dímelo, si o no, sientes lo eléctrico. Que entre tú y yo, baby, I want you so. Press play, let's go all the way. I know you know what I want you to say. A criação deste EP vai muito há pouco referir também o facto de ter em casa um estúdio. Enfim, já outros autores aqui referiram, tem vantagens naturalmente, mas também tem uma desvantagem, que é às vezes o facto de ter às mãos as coisas, as ferramentas, está sempre a querer mudar-se isso. Sempre a querer voltar a estúdio e mudar este aqui e aquilo ali. Aconteceu um bocado isso consigo, não? Também tem esse perfeccionismo dentro de si que faz com que queira sempre mudar as coisas até ao limite. Eu não sofro tanto disso. O Rodrigo é que sofre mais como produtor, e eu acho que o Rodrigo tem mais esse bicho de querer sempre estar. De sempre mudar ou levantar o volume ali ou um bocadinho, ou por aquilo na esquerda, na direita, da mistura. Eu gosto de ser artista e gosto de ter o meu limite, de saber onde depois outra pessoa me pode aconselhar em termos de onde chegou a música, e eu realmente gosto de ter a mesma qualidade. Claro, obviamente, uma música bem produzida e bem pensada e com a sonoridade correta, que fique bem na música, mas ao mesmo tempo também sinto que tenho que saber onde são os meus limites. Eu sou mais perfeccionista em termos de... sou mais fundamentalista, digamos, em termos de mudar os acordes ou a estrutura... porque eu, como artista, enquanto artista, escrevo de um lugar muito pessoal. E então, sendo assim, não gosto, tenho dificuldade que venham depois mudar a essência daquilo que eu escrevi na altura. E isso é uma coisa que eu também tenho desafiado a mim própria para não me agarrar tanto ao fundamentalismo da estrutura, dos acordes, da letra, e também estar no estúdio com outras pessoas, com colaborações, escrever com outros artistas, como por exemplo a Debbie, e o Rodrigo também, que compõe comigo, tem-me ajudado para quebrar um bocadinho essa mania de não querer que ninguém toque na versão final em termos da letra e de melodia. Portanto, nesse aspecto sou mais perfeccionista. Agora, no aspecto de ter tudo à minha... aqui à minha disposição, é do estúdio e não sei o quê. Eu também não sei mexer no estúdio. O estúdio é uma nave. É aquilo que o Rodrigo tem para lá. Eu tenho o meu estúdio básico onde eu faço... Pronto, ainda tenho bom equipamento, mas não consigo fazer um disco, digamos, a esse nível no meu cantinho aqui em casa. Portanto... também se quisesse mudar as coisas, acho que não seria capaz. Não sou produtora, não sei usar o equipamento todo. Mas pronto, realmente não me preocupo tanto, deixo isso para o produtor. Muito bem, está bem entregue também. Exato. Some kind of eyes with someone new. You probably think I care about you. Maybe I am the killing kind. You never know what you might find. joker. I pull those tricks I've seen a million times. You probably think I'd mess you over. Maybe I am the poison kind. I know that keeps you satisfied. Queríamos agora fazer é que é a primeira vez que está aqui na Boa Nova e, como tal, está sujeito a uma fase de 3 desafios. Ora, eu não avisei, mas está disponível para eles. Ok. Então vamos a isto. Antes de mais, não sei se conhece aqui a zona da Serra da Estrela, portanto, imagine que chega ali a Coimbra, via IP3 e 80 km depois está aqui em Oliveira do Hospital e vem aqui fazer um concerto. Veja lá bem a nossa imaginação onde foi. Está aqui a fazer um concerto, mas permitiu trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Ora, quem é que a Ana Fri iria convidar para vir consigo aqui ao Oliveira do Hospital? Que boa pergunta. Ok, deixa-me pensar. O Rui Veloso. O Rui Veloso? E talvez a Mia Rose. A Mia Rose. Dá uma motinha. São melhores amigas. Seria fixe ter a Mia. Estou a ficar com o dedo que adivinha. Estava a ver que viria por aí. I didn't expect it. Yeah, I wasn't even looking for love, love, love, love, love, love, love, love. It's funny, I can't explain it. Yeah, it feels like it came from above, above, above, above, above, above, above, above. But you need to fight the fears that you collected through the years so you can feel how good this could be. Segundo desafio, vem uma banda da cena internacional e, chegando a Portugal, diz: ah, não preciso de ter no meu concerto a participação da Ana Fri. Ora bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Do Bruno Mars. Muito bem, está escolhido, foi tão rápido. Quem não escolheria Bruno Mars, realmente? Ele é incrível. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done. Dizem-nos, terceiro é este. Dizem-nos que vai haver um distributo a um autor ou a banda nacional e que querem pedir à Anafri que faça uma versão de um tema desse autor para integrar o tal disco tributo. Ora, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Ui, ai, não sei, que boa pergunta. Talvez Lisboa Menino e Moço. Acho que eu gosto tanto dessa música, canto sempre essa música. Lisboa, menina, moça, menina. Então seria o Carlos do Carmo, não é? Que estamos a... Exato, Carlos do Carmo, Lisboa, menina, moça. Está escrito. No castelo, ponho um cotovelo, em alfama, descanso o olhar, e assim, desfaço no velo, de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho, ponho o fado que soube inventar. Aguardente de vida e madrona, que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Por fim. Uma boa escolha. Boa escolha, perfeito, perfeito. Muito bem. Está em sintonia com muitos dos nossos ouvintes, seguramente. Agora, eu apercebi-me, a preparar a nossa conversa, apercebi-me tardiamente, e digo tardiamente porque não tive a oportunidade de procurar e muito menos de ler. Sim. Que veio a dissertar sobre precisamente o mundo da música e da produção musical e das editoras. Portanto, como trabalho de economia, poder dizer, de facto, o que tem acontecido às editoras nestes últimos tempos. Ora, e eu... Ui, estás para aqui a trazer coisas de muitos anos atrás, sim? Pois bem, mas, nada disso. Mas é algo que nós nos suscita aqui, porque, enfim, sim, de algum modo, este programa que nós temos aqui hoje tem 11 anos, e em 11 anos mudou muita coisa do mercado da música. Sim, sim. E, sim, curiosamente, sim, calca também 10 anos a que a Ana Frito está a cantar. E eu queria que fizesse aqui um exercício connosco. E até porque, enfim, já correu o meio mundo, não é? O que é que acha que mudou na maneira como os músicos hoje conseguem chegar ao seu público? Depois, se o público gosta ou não, são outros 500. Mas como é que se chega lá hoje em dia? Como é que se, e ainda mais, e como diz agora em Los Angeles, num mercado tão competitivo, onde tanta coisa se faz todos os dias, como é que se consegue chegar às pessoas para que elas percebam que, enfim, que nós existimos? É assim, isto é uma pergunta que, pronto, podíamos estar aqui a falar disto uma semana. Seguramente. Portanto, é difícil fazer assim um sumário muito conciso, mas eu imagino, acho que está a defender começou... a gente 10 minutos e tem um júri à sua frente, um bocado como quando está a defender a dissertação, precisamente. Okay. Ouvi, claro, ou seja, toda a gente sabe que era tipo editora e assinavas contrato e pronto, isso nem sequer era garantido nada, ok? E depois a coisa mudou toda quando chegou com a chegada da internet, onde as pessoas, o mercado também abriu-se e foi um mercado muito mais livre e onde toda a gente teve acesso descontrolado a tudo. Portanto, de ambos os lados, tanto os ouvintes ou os fãs como os artistas tinham agora uma plataforma completamente pública e livre e grátis para expor a arte, ou música, ou teatro, ou o que fosse. E isso abriu muitas portas para... Sinto que isso foi um bocadinho mais... Há 10 anos atrás, quando eu comecei, era tudo uma grande novidade fazer isso. As pessoas procuravam covers, por exemplo, o que depois as editoras, eu lembro perfeitamente, na altura não gostavam nada que a gente fizesse covers, sacavam sempre do YouTube, deitavam sempre abaixo os covers que a gente fazia, os publishers faziam isso porque queriam reter o controle, não é? E como a gente não tinha autorização de fazer o cover, não pedíamos a ninguém, fazíamos simplesmente e fazíamos o upload, causou um bocadinho de fricção. Depois deram conta que não era possível ganhar a guerra dos covers e decidiram começar a fazer um monetization, que é onde, pronto, agora deixam fazer covers, mas levam toda a guita, basicamente. Estou a dizer isto em termos muito simples, tá? Não em termos económicos. E hoje em dia, agora voltou um bocadinho a ser, voltou um bocadinho para o meio de agora. Tens que ter redes sociais, tipo, é completamente proibido não ter as redes sociais se quiseres ser artista e começar a crescer uma base, uma audiência. Portanto, isso é o número um, não é? Continuar a usar a internet como ferramenta e também saber qual a plataforma usar, não é? Para as artes diferentes, há plataformas diferentes, certo? Adaptá-las. Exato, adaptar, exato. Especificamente na música, o YouTube é uma boa plataforma. Agora, temos todos os artistas, temos acesso independente ao iTunes, ao Spotify, podemos lançar aquilo que nós quisermos, portanto, ainda temos essa liberdade sem ter que precisar uma editora ou distribuidora para fazer. Mas, no entanto, agora há muitos mais modelos se tiveres algum orçamento para pôr atrás da promoção de um vídeo ou do marketing de um vídeo, vais ainda mais longe. E aí é que as coisas estão-se a separar agora na indústria, que é as pessoas que têm dinheiro para porem atrás de promover um vídeo, não é? Os vídeos, os sponsored videos, aquilo tudo que as pessoas veem, ou nos anúncios que uma pessoa vê no início dos vídeos do YouTube. Exato. Pronto, isso é tudo estratégico, isso é tudo marketing e isso é onde a indústria está por enquanto. Portanto, ok, se quiseres crescer o teu nome, talvez seria uma boa teres assim um dinheirinho guardadinho para estar a investir um bocadinho em campanhas de marketing ou no Facebook, como eu disse, ou no YouTube, depende da plataforma onde quiseres expor. E depois não só isso, não é só ter o dinheiro, é saber gerir o dinheiro quando estás a fazer a campanha de marketing, porque aquilo é também uma indústria, aquilo é um curso da faculdade em si, tipo o marketing, pronto, é, também é difícil. Talvez uma pessoa pode ir buscar uma agência, há agências que fazem marketing online, dás assim o teu orçamento e vão-te fazer uma campanha, sei lá, mais adequada para o orçamento e tal, não só o orçamento, mas também o mercado. Imagina, se eu só quiser expor a Califórnia a Portugal, isso vai ser outro preço do que Estados Unidos, por exemplo. Portanto, estás a ver? Podíamos estar a falar disto uma semana inteira. Mas é importante que as pessoas lá em casa percebam que isto de ser hoje autor não é, enfim, como dizia alguém com uma piada, que isto é dar um pontapé numa pedra e fazer uma música, não é? As coisas não são tão simples. Isto é super raro hoje em dia, é verdade que é super raro hoje em dia teres qualquer personalidade pública, viral, completamente, organicamente, sem um euro de marketing atrás. Uhum. Não é? É que depois o investimento depois traz mais investimento, não é? Pronto, porque crescem os teus números, porque se estiver bem feito, não é? Se gerires mal, outra vez, se gerires mal o dinheiro, depois pelos cantos abaixo, realmente. Portanto, é importante pensar um bocadinho antes, pensar qual é o teu alvo, as pessoas que queres que ouçam a tua música, se é na China, se é no Brasil, se é na América Latina, se é no Polo Norte, onde quiseres, tens que pensar muito bem nesse aspecto também. Portanto, uma boa campanha de marketing com algum orçamento substancial é mais ou menos como a coisa funciona hoje em dia. É como alguém diria. A meu ver, né? Isto é a minha opinião. Exatamente, e fundamental. Aquilo que eu tenho visto. Exato. É como alguém dizia, o improviso dá muito trabalho, não é? Exato, não, é que depois é qual é o objetivo de fazer um disco ou de fazer um vídeo se ninguém o vê. Porque os jogadores com dinheiro vão sempre ter prioridade. O YouTube vai sempre pôr prioridade em alguém que pôs dinheiro na plataforma, que deram-lhes a eles dinheiro para promover o vídeo deles, do que a mim, por exemplo. Se eu não puser nada atrás do meu vídeo, pronto, desculpa lá, mas não estou a fazer. Isto é mesmo uma indústria. Eu estou a matar a magia desta indústria, já percebi. Não está. Eu tenho que me calar. Não, é importante atrás que as pessoas. Isto é tudo um negócio, claro, as pessoas têm que saber. Isto temos de desmistificar as coisas, não é? Porque, enfim, exato. Não é só talento. Eu tento fazer isso. Claro. Eu gosto de ser verdadeira naquilo que digo, e também gosto muito do lado do negócio da música, e gosto que as pessoas percebam e que não estejam assim ingênuos àquilo que está a passar. Isto não é uma coisa que acontece assim, é muito raro que seja. Até há companhias hoje em dia, não sei se os ouvintes sabem, que é companhias que pensam em vídeos virais só para ser virais, percebes? Exato. Tipo, não é, quando tu vês um vídeo viral, muitas vezes foi planeada, foi tipo, há uma equipa atrás que planeou, que fez, que tem os atores. Isso é um bocadinho, pronto, é uma desilusão, às vezes, para as pessoas pensar, que pena que isto está tudo, não é, que isto não é verdadeiro aquilo que eu vi, não sei o quê, isto foi da final tudo planeado e não sei o quê. Mas isto faz parte da indústria hoje em dia. Purple sky. When you're near, fire turns on. Suddenly the radio plays our song. It's magic, magnetic, chemical love with you. passion on your lips and fingertips all night long. Agora, antes de deixar ele ir embora, mas vamos romancear isto agora um bocadinho mais. Enfim, junto ao Natal, falávamos aqui com a sua colega, com a Luísa Sobral. Curiosamente, uhum. também estudou, no caso foi em Berkeley, nos Estados Unidos, e também foi mãe. Portanto, foi mãe há algum tempo atrás. E ela dizia-me que o disco último que ela teve, que Sim. curiosamente foi gravá-lo a Berlim, foi gravado durante a sua gravidez. Sim. Pronto, agora eu ia perguntar, até para nos despedir, de saber, ao longo desta sua gravidez, o que é que está aí na manga para virmos a saber do que tem feito a Ana Free? Eu tenho escrito, tenho que trabalhar, isto por acaso tem alinhado bastante bem, porque eu, como lancei o disco ano passado, uhum. Fiquei grávida, quer dizer, sim, exatamente, também, portanto, Não tenho estado com o luxo de escrever e estar a produzir alguns demos, novos demos, novas músicas, e tenho tido assim um tempinho para mim e para nós aqui em família, aqui as preparativas da bebé e isso tudo, em paralelo com tudo aquilo que eu ando a fazer a nível de composição no estúdio para o próximo projeto, que eu não sei o que vai ser. Não sei se vai ser um EP, não sei. Certamente sinto que não vai ser um álbum, um long play, um álbum de 10 músicas, porque realmente vejo que prefiro fazer EPs. Uhum. Faz muito mais sentido em termos da maneira, quando olhas para a maneira que a minha música é consumida, que é por norma por singles. Exatamente. E não por álbuns, uhum. digamos, necessariamente. Faz mais sentido para mim fazer. Eu sempre fui lançar um EP e artista de singles, eu sempre adorei fazer singles. Uhum. No início toda a gente era tipo super polémico, onde é que está o teu álbum, e o teu álbum, o teu álbum. E eu dizia, eu gosto de fazer singles, eu gosto de lançar música por música, e ou se não, lançar um EP, que são tipo 4 ou 5 músicas, para mim faz mais sentido. Eu acho que consigo definir as minhas histórias em 4 ou 5 músicas, não é preciso ter 10. Isso também é um standard da indústria, que já não é preciso, já ninguém faz álbuns, já fazem, mas ninguém sabe quando fazem, percebes? Portanto, as pessoas compram muito mais por singles, e é uma estupidez estar aqui a gastar dinheiro e tempo em fazer 10 quando as pessoas estão super contentes com 5. Com 3, ou com o que seja. Portanto, na gravidez nestes meses tenho estado a escrever novos temas para um projeto novo, que não sei o que vai ser, como eu acabo de dizer, mas pronto, espero que possa entrar no estúdio e gravar ainda este ano todas as seleções que a gente vai fazer das músicas. Também não sei, não é? A nossa filha nasce em abril. Pronto, muito bem. Vai ser intenso, de certeza. Não sei quando é que eu vou poder entrar no estúdio focada a gravar, não é? quero também desfrutar um bocadinho. Claro, um bocadinho não, exato, bastante, esta nova bastante. Chegada, esta claro, nova, isto vai ser tudo uma nova experiência para mim, portanto, quero também estar atenta a isso e investir o meu tempo também na minha filha. Muito bem. Olha, foi um prazer falar consigo. Temos o canal aberto. Um grande prazer também. Naturalmente, vamos estar atentos a tudo que venha aí a seguir. E, porque é justo que assim tenha dito. E desculpa venha... lá se destruir um bocadinho a magia da coisa. Não. É fantástico ser muito artista, bom. Mas há um lado que há que pensar muito também na parte dos negócios também. Exatamente. E ver o que é que está a passar à volta. É bom que as pessoas em casa também desmistifiquem um pouco as coisas. Pronto. E, claro, por final, desejar-lhe felicidades, que correu muito bem, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, naturalmente. Muito obrigada. E que possa desfrutar, de facto, dessa menina que aí vem. João. For the last time, I got you here. For the first time, you brought me down to tears. Tell me, what am I gonna do? For the last time, I see you smile. For the first time, leaving it behind. Tell me, what am I gonna do? Sometimes